olho pra rua, ela tá olhando pra mim. Desde que me sei por gente, sempre aconteceu assim. Avancei quando pensei, meus passos podem alcançar. Tive cautela nas vielas, sempre soube onde andar. Sei o valor das moedas, quantas notas vão comprar. O que consigo com elas e o que elas não vão me dar. Família e amigos, o amor que eu possa contar. Pra dificuldade ou pra dividir o bem-estar. Já vi olhos brilhar e aonde os brilhantes brilham. Segue o andar da carruagem, o caminho que trilham. Alguns anos se passaram, fica longe o início. Seria mais fácil ter planejado desde o início. Mas não tem nenhum precipício que senão deu contorno. Não perde, tem insistido, só derretido no morno. Acreditar é o que faz se aproximar da vitória. Vale a pena, tenta só quem vive, faz a história. Nossa jornada começa agora. O que passou, passou. Essa é a hora. Pra quem quiser curtir, pra quem quiser seguir, cultive o que te faz feliz. Nossa estrada se constrói agora. E quem ouve o som, fortalece a obra. Os amigos estão aqui e as minas estão aqui. E a gente quer ser feliz. Os amigos estão aqui e as minas estão aqui. E a gente quer ser feliz. Que eu olho pra rua, ela tá piscando pra quem? Atraente, olhar nos olhos, sabe escolher muito bem. O caminho dos 80% que estão sentados esperando outros 20% ter resultado pra ser mal falado. Por isso eu busco inteligência, aprender com o erro dos outros e ter paciência. Ouve muito, fala pouco e usa bem a cabeça. Vai servir pra fazer com que a sua mente enlouqueça. Essa é a parada sem parar pra pensar e seguir. Nenhum vento ajuda o marujo que não sabe onde ir. Vi transformar o desvio de conduta e habilidade. Usei isso pra ver melhor o mundo ao longo da idade. Poucos anos, porém muitos momentos inesquecíveis com trabalho. Vamos de invisíveis a invisíveis em qualquer cidade. Em busca da felicidade, para ser, pare de parecer. Essa é a verdade. Nossa jornada começa agora. O que passou, passou. Essa é a hora. Pra quem quiser curtir, pra quem quiser seguir, motive o que te faz feliz. Nossa estrada se constrói agora. E quem ouve o som, fortalece a obra. Os amigos estão aqui e as minas estão aqui. E a gente quer ser feliz. Os amigos estão aqui e as minas estão aqui. E a gente quer ser feliz.